A partir de agora, o sossego acabou. Carreta Brutona Black Sound. Dali Black! Tema é bruto, Brutona Black Sound. É DJ Preto balançando o povão. Alto-falante apresenta Carreta Brutona Black Sound. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha, esperando o ônibus da escola sozinha, cansada com minhas meias 3/4. Carreta Brutona Black Sound. Rezando baixo pelos cantos, por ser uma menina má. Quem sabe o príncipe virou um chato, que vive dando no meu saco. Quem sabe a vida é não sonhar. Peço a Deus um pouco de malandragem, pois sou criança e não conheço a verdade. Eu sou poeta, mas aprendi a amar. Dali Black! Carreta Brutona Black Sound. Agora é Prime. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha. Dali ainda tem uma tarde inteira. Eu ando nas ruas, eu troco cheque, mudo uma planta de lugar. Dirijo meu carro, tomo meu pileque, e ainda tenho tempo pra cantar, pra cantar. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem, pois sou criança e não conheço a verdade. Eu sou poeta e não aprendi a amar. DJ Preto, o eu show black inigualável de Ourém. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha. Pressão sonora. DJ Preto, o show black inigualável de Ourém. Profissionalismo, você só encontra aqui. Carreta Brutona Black. Black Sound. Fazendo as melhores baladas pra você dançar. Está curtindo o show da carreta Brutona Black Sound, o show black que vem contagiando o povão por onde passa. Qui dit argent dit dépense, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famine dit tiers monde, et qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier, alors on danse. Alors,

Profissionalismo você só encontra aqui. Carreta Brutona Black Sound. DJ Preto, o Show Black inigualável de Ourém.